nosso muito obrigado. Nos programas que cantamos é grande a correspondência. Convite pra nossa dupla recebemos com frequência. Desde a mais simples rádio até a de mais potência, leva alto a nossa voz aos quatro cantos da querência. Leva alto a nossa voz aos quatro cantos da querência. Obrigado aos nossos fãs, nossa plateia adorada, que acompanha nossos passos ao longo desta jornada. Sem o aplauso de vocês, nossa dupla é quase nada. Continue nos querendo, porque não lhe custa nada. Amigo apresentador, colega de profissão, ouvintes, fãs e amigos que ouvem nossa canção, nosso afeto e carinho em sinal de gratidão.